É o DJ Lourinho, DJ RD. É o DJ Lourinho, DJ RD. Quantas vezes falhei, quantas vezes me perdi. Mesmo assim eu cheguei, tô firmão, esme aqui. Só disposa de mim, calma, vai sem emoção. Se os menor vale ouro, é porque tá nessa porra aqui de coração. Saca da lupa rubi, pra esparecer um pouco nós sai de peão. Hoje elas querem dar pra mim, há pouco tempo essas loucas não dava atenção. É foda como as coisas mudam, e poucas que são de verdade. Elas vêm contar caô, e reclamou que nós come depois de tubal. Traga a cidade pra continuar, sempre certo pelo certo. Se eu tô podendo comprar, quero mais que se foda todo o resto. Foquei no trap e saí dos B.O. Os de verdade eu consigo contar. Deus me livrar desses amigos sombra que só quer tá quando só brilha. Humildade é meu trunfo, vou de triunfo na pista. Minha vista quase parando tudo. O ronco do motor da bichona que conquista. Coroa tá bem com certeza, é nessa que os bicos do surto. Viver sorrindo e pensar que foi fácil, mas só quem chorar vai saber quanto custa. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Me ver sorrindo e pensar que foi fácil, mas só quem chorar vai saber quanto custa. Quantas vezes falhei, quantas vezes me perdi. Mesmo assim eu cheguei, tô firmão, esme aqui. Só disposa de mim, calma, vai sem emoção. Se os menor vale ouro, é porque tá nessa porra aqui de coração. Saca da lupa rubi, pra esparecer um pouco nós sai de peão. Hoje elas querem dar pra mim, há pouco tempo essas loucas não dava atenção. É foda como as coisas mudam, e poucas que são de verdade. Elas vêm contar caô, e reclamou que nós come depois de tubal. Traga a cidade pra continuar, sempre certo pelo certo. Se eu tô podendo comprar, quero mais que se foda todo o resto. Foquei no trap e saí dos B.O. Os de verdade eu consigo contar. Deus me livrar desses amigos sombra que só quer tá quando só brilha. Humildade é meu trunfo, vou de triunfo na pista. Minha vista quase parando tudo. O ronco do motor da bichona que conquista. Coroa tá bem com certeza, é nessa que os bicos do surto. Me ver sorrindo e pensar que foi fácil, mas só quem chorar vai saber quanto custa. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Me ver sorrindo e pensar que foi fácil, mas só quem chorar vai saber quanto custa. É o DJ Lourinho, DJ RD.